Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 11 de março, em discussão única, o projeto de lei 2.800 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a doação pelo Estado à Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa, a FAPERJ, dos imóveis da Rua da Alfândega, no centro, situados nos números 42 ao 48. Pelo projeto apresentado à Casa, a área servirá para abrigar a sede da Fundação. O texto diz que caberá à FAPERJ executar as obras necessárias de recuperação e manutenção dos imóveis e da edificação no prazo de até 5 anos, além de ser proibida de alienar os bens, tendo sempre como propósito as atividades institucionais e relativas à ciência, tecnologia e inovação. Caso os imóveis não sirvam mais às finalidades da doação ou não ocorra a conclusão das obras no prazo indicado, os bens retornam para o Estado, sem qualquer indenização, inclusive por benfeitorias introduzidas neles. Reportagem Ronaldo Ribeiro.